Boa tarde, eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas, playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Iniciamos a sessão de hoje com uma música nova dos Tinder Sticks, You Will Have to Scream Louder, é o nome da música, e ao longo desta primeira hora da sessão de hoje vão passar por cá nomes como This Is The Kid, Nadine Saha, Soap and Skin, entre muitos outros. Mas, para já, entram no alinhamento Stuart A. Staples com a música That Living Feeling e depois Isobel Campbell com The National Bird of India. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. I get that living feeling, this time it's here to stay. I've been weighing up the pulling and pushing me away. Past is so heavy, but it's something that I can't leave. And this future's so sudden, it just pushes me to my knees. Is that your heart talking? Just that befuddled mind? The people that you love, they change when you leave them behind. But this rope that is pulling is whittled down to a thread. And if I don't start climbing, pretty soon it'll be over my head. We all have dreams of leaving, we all wanna make a new start. Everything in order, I don't want nothing standing in my way. There are jobs need attending and the logs that are waiting to stack. And I'll leave everything in order, I don't want nothing's gonna hold me back. Thank you. Playlist com Miguel Bettencourt. Foi a voz e a música de Isobel Campbell e vamos ouvir Soul Savers com a música Unbalanced Pieces, depois Nadine Sahá com Fool. Sky is red, clouds are gray. Copper moon. One day I'll tell you. Threats of hell. Snow blind at first. castle gray. And someday soon, one day I'll kill you. Thank you. aos sábados, das 19 às 21 horas no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Nadine Saha com a música Full. Antes dela passaram já por cá Soul Savers, Isobel Campbell, Stuart A. Staples e, a abrir a sessão de hoje da playlist, Tindersticks. Vamos ouvir This Is The Kit e a música Best Out. And so the outside, it bashes us in, bashes us about a bit. Feel it tugging you, plowing you flat. Then feel it filling your sails and warm on your back. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Hello. Yeah. só agora chegou à companhia do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei aqui até às 21 horas. Ouvimos a música The Curse, de Agnes Obel, e passamos para Soap and Skin com Surrounded, depois Soul Seppi com a música Come Running e por fim Villagers com Everything I Am Is Yours. Surrounded by a shield, I getting clear while I cling, while I'll bring me down. Sunny day tomorrow, we can relax. simply love, my friend, that lets you in, so come running in. I will be calling your name, and if it's a sunny day tomorrow, we can bring all the friends around, and maybe we might go running through seas and skies. RCA 101.1, 94.7 e 89.6. A voz da terceira. Playlist com Miguel Bettencourt. Vamos terminar a primeira hora da sessão de hoje da playlist com Patrick Watson. A música é The Great Escape. Na segunda hora regressarei com muita mais música. Entre outros, estarão cá Talking Heads, The Velvet Underground, Rodrigo Amarante, Lenin, Rita Lee, por exemplo, entre muitos outros. Eu sou o Miguel Bettencourt, está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra. Votos de uma excelente noite de sábado. For the great escape, gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye bye bye to all of us. Always says bye. Playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Yeah. bem-vindos à segunda hora da playlist no RCA. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Ouvimos David Bowie, a música Starman, e passamos para Joy Division com Disorder, depois Talking Heads e The Clash com, respectivamente, Slippery People e London Calling.

sei por que pensava assim tão diferente. E eu que andava assim tão zé, deixei que tudo fosse, decidi olhar pra frente, mas não vi nada. E o rei me disse: a pressa esconde o que já é evidente. Foi do meu lado que eu achei o que me fez assim tão. Entramos na reta final da sessão de hoje da playlist com Apanhador Só. A música que ouvimos foi Um Rei e o Zé, e é com música brasileira, precisamente, que vamos até ao fim da sessão de hoje, portanto até às 21 horas. Passamos para Cícero com Marinheiro Astronauta e depois Rodrigo Amarante com a música Nada em Vão. Para o mar, água no corpo, cama de areia e sal, perto da curva do sol, dentro da tarde me render. Para o mar, alma no corpo, eu e meu cão. Na curva do sol, dentro da tarde me perder. passa, onde for, ele também vai estar, pois bem lotado. E vem pra me avisar que não é para me preocupar, porque lá vem o sol pronto pra nos assar. Onde for, ele também vai estar, pois bem lotado. E veio pra me avisar que não é para me preocupar, porque lá vem o sol pronto pra nos assar. Onde for, ele também vai estar, pois bem lotado. Veio pra me avisar que não é para me preocupar, pois bem. Playlists com Miguel Bettencourt. Thank you. De Rodrigo Amarante passamos para Lenin com a música Nem Sol, Nem Lua, Nem Eu, e depois Rita Lee com Nem Luxo, Nem Lixo. Hoje eu encontrei a lua antes dela me encontrar. Me lancei pelas estrelas e brilhei no seu lugar. Derramei minha saudade e a cidade se acendeu. Por descuido ou por maldade, você não apareceu. Hoje eu acordei o dia antes dele te acordar. Fui a luz da estrela guia pra poder te iluminar. Derramei minha saudade e a cidade escureceu. Desabei tempestade por um beijo seu. Nem a lua, nem o sol, nem eu. Quem podia imaginar que o amor fosse um delírio seu e o meu fosse acreditar. Hoje o sol não quis o dia, nem a noite o luar. Saúde. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. De Rita Lee, vamos passar para Zé Cabaleiro, com quem, de resto, vamos encerrar a sessão de hoje da playlist. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist no RCA, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderá ouvir esta emissão e outras anteriores em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e pode sempre acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Da minha parte, despeço-me com os votos de um excelente fim de semana. Um abraço, até ao próximo sábado e ficamos com Telegrama Zé Cabaleiro. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama?